tempo em São Cristóvão anda devagar. As terras são cascalho puro, de maneira que é preciso dar prazo às raízes para roer o granito até fazerem de uma areia um grão de cevada ou de centeio. Um ano ali são 365 dias bem medidos, e as pessoas que lá moram, afeitas às horas longas, têm uma paciência de relojoeiro, cheia de mil cálculos e de mil ponderações. Exatamente como nas leiras, onde a gente vê semanas a fio o mesmo pé de milho parado, meditativo, enigmático, a aloirar encobertamente a sua espiga. Assim os homens mais pasmados, mais lentos e mais metidos consigo, andam às vezes uma resolução secreta a criar e amadurecer. E saem obras tão perfeitas dessas meditações, tão acabadas na concepção e na forma, que só o dedo da providência, porque é a ponta do céu, é capaz de lhes evidenciar os efeitos de fabrico. Mas mesmo assim, são às vezes precisos anos para que Deus descubra a fenda do cântaro. Tal é a perfeição dos artífices de São Cristóvão. No caso do tio do Arthur, a façanha foi de pura prestidigitação. Na altura exata em que o rapaz, trabalhador e zeloso, como sempre, murava o lameiro da ribeira, o velho sumiu-se como por encanto. Viram-no à noitinha ir buscar a jumenta ao monte da relva e trazer-lhe depois feno no palheiro da chá. Mas daí por diante, os seus passos apagaram-se sem deixar rastro. Essa noite, embora de agosto, foi escura e comprida, a condizer com a mãe e a perseverança do lugarejo. E nela nem se ouviram gemidos, nem passos suspeitos, nem uivo de cão, nem pio de coruja. Nada. Ao cantar do galo, quando a aldeia acordou, havia no ambiente a mesma calma e serenidade do dia anterior. As mulheres acenderam o lume e fizeram o caldo. Os pedreiros, na obra do Arthur, assentaram os alicerces do novo troço de parede. E só tarde, quando a hora do almoço, é que a Jerica, cansada do esquecimento em que o dono a deixara na loja, deu de lá um impaciente sinal de enfado. E foi através desse riso que São Cristóvão compreendeu que o Bento Caniço, habitualmente tão madrugador, não acordara ainda e que o melhor seria bater-lhe a porta.